Yo sabes, a maning time quando aquela cena de people render maning com pôr de sol, essas fofices, etc. E yeah, eu sempre achei uma fofice. Mas epa, agora eu tô aqui na marginal, são 17:05. E god damn it, eu estou aqui like. Isso aqui é uma obra de arte que está acontecendo, tá a ver? Uma obra de arte sem a mão do homem. E bem, ela dura muito pouco tempo, like, temos que aproveitar agora. Eu também acredito que é uma obra de arte porque ela é o prelúdio para nós. Baby, vem, manda crew. Baby, quer entrar na crew. Sonhos nesse corpo nu, molham teus lençóis, deite sangue azul, yeah, yeah, yeah. Quem segue o fumo encontra o lume, yeah, yeah, yeah. Queima a mão depois desse sumo. Já ouviste nossos ex? Só a tiro matamos cedo. Um shot, dois shots, três. Mais três porque somos seis. Contratos vitalícios nas noites. Todos assinamos esse way. Jack Daniels nesse copo cheio. Vai ter revelado tipo fotos, baby. Tipo fotos, baby. Este é um ritual, nem todos passam, baby. Volta e deixa testamento em casa, baby. Pernas bambas, baby. É demanda, baby. É demanda, baby. É o calor depois do sol dormir. Impróprio para cardíacos nunca aprendi. Deixaste o nigga em casa e nós nem pedimos, yeah. Não tá ready, ele não tá ready. Não apanhamos feelings, pieces, noutras coisas. Cuspos, ossos, limpa, boca, toma, outro. Não tá ready, tu não, não tá ready. Basta um shot. Logo abraço ao pecado, baby. Vem sofrer comigo. E se eu te levar com meu crew, baby? Evita barulho. Evita barulho. Evita barulho. Eu não me dou bem com os vizinhos, baby. Evita barulho. Evita barulho. Evita barulho. Mas baby, piso numa trena. Ela diz-me que ela aguenta. Baby, piso numa trena. Trena. Ela diz-me que ela aguenta. Aguenta. Baby, piso numa trena. E eu, mas porquê que não gosto dela? Não gosto. Porque não sei nada, mas não gosto. A existência dela machuca. Ela é um saco de pão. É ofensas. Não, sabes? Eu, um tempo, pá, aquela cena ali de lá, tá chuga, chuga, vai ser agressivo em dizer não, blá blá blá. Sempre houve aquela ideia de a chuga, que é para ter essa, esse poder de ser cruel, porque bem, elas não precisam de conquistar nada. Elas escolhem, estás a ver? Mas eu, mais tarde, eu percebi-me que eu, entre elas, é pior, é frente. Sim, é pior. Ih, nada. É agressivo. É sim. Yeah, pra frente, nunca pra trás, yeah. Se for pra frente, eu deixo a vida me levar, yeah. Jovem demais para ter que me preocupar com um futuro distante ou com muito falta chegar, yeah. Arranjar mola e comprar um carro importado, pôr a baby ao lado, passear com ela por todo lado. Noites no hotel Polana, curtições que não acabam e ao fim da semana há que sair com as bradas, yeah. É só chilar, é só chilar. De nada mais quero saber, pois minha juventude um dia vai bazar. Só tenho uma vez. O que se passa com este tempo? O que se passa, yo? São todos uns cabeças ao vento. O que se passa com este tempo? O que se passa, yo? São todos uns cabeças ao vento. Yeah. E eu sou a cena quando vou chillar. Se assumo tua vista bem, me usam como referência. E porque eu sou vaidoso, elas dizem que eu gingo muito. E que assim todo o meu grupo e não conseguem se aproximar. Yeah, se eu estou no sítio, então tá a animar. Meu grupo é cena e nem é uma cena pra duvidar. Jack Daniels, eles bebem pra se ambientar. Enquanto eu não bebo, me contento, lhes vendo a chilar. Me oriento com um refresco e nada mais, mas aproveito cada momento que se está a passar. Dia seguinte a cota fala do tempo que se está a passar e do terreno, pelo menos pequeno, que devo comprar. Em abril, a mãe pariu-lhe fez com que ela crescesse com amor, carinho e cash. 2 anos de idade, presentinhos de 6, escolas super caras e passeios em Cape. Bonitinho e tal, corpinho excelente. Quando falava o português até suava de frente. Tinha amigos porreiros e ela chamava gays, porque eu mostrava que era certo e errado sempre. Eu fui atrás de outros e conheci os tais que já tinham a veia preta de tanto injetar. E em pouco tempo ela já estava a fumar, a injetar e virar freguês no hospital. Única girl no grupo, rodeada de rapazes, orgulho dos mesmos, vergonha para os pais. E ela sempre convencida que é só uma fase, mas tá anos presa nessa fase. Ei, garota, depois dessa vida não há outra. Então pense nisso e se controla. Este amor bandido já não rola, já não rola. Ei, garota, depois dessa vida não há outra. Então pense nisso e se controla. Este amor bandido já não rola, já não rola. Yeah. Volta à cidade. Ah, okay. Início de um podcast. Volta à cidade. O show rochou. O show rochou. Me deu luz para uma poda. Babo! Teu carro. Vamos, eu tô com a Agri. Agri! Agri! Cara! Fode no tempero, você sabe. Chatez. Começou de diplomata. Diplomata, ok. Yeah. Depois começaram a tratar por Diplo. Acho que era Liz. Trataram por Diplo. E eu não me lembro o que aconteceu para surgir da Don. Yeah, não me lembro o que aconteceu. Eu estava sentindo uma cena de maninho que veio desse time. Então juntei. E já tentei matar o Diplo, só ficar com o Dadon, mas nunca deu certo. Tem que. Nem música no Insta. Tamo na via. E assim que a gente se diverte hoje em dia. No meio da estrada fazendo fotografia. E contas B-like, excesso de ousadia. Que a gente se diverte hoje em dia. No meio da estrada fazendo fotografias. E gotas B-like, excesso de ousadia. Cabelo de qualquer nega, checa o poster. Seu comentário aqui não vale com my baby's lover. Se visto formal, jeans, camisa e flopper. Se visto formal, jeans, camisa e flopper. Só vi lembrar que já não temos calçadão. Por isso chilamos em qualquer canto de town. Chara pra todo dia da minha geração. Nunca fomos matracos quando o assunto é diversão. E assim que a gente se diverte hoje em dia. No meio da estrada fazendo fotografia. E só de Coco Boy B. Tá se bem, numa boa. quero ver o sol arraiar. Na noite escura vou brilhar, pois em todos os palopes está-se bem. Mas é mose numa uela, numa uela, numa uela, uela, numa uela, suela, suela, uela, numa uela, numa uela, uela, numa uela. Se eu quero estar eu numa uela, sem problemas, uma bombeira de estrela ou do Mandela. Mesmo quando não entra cheta, três sem a cena. Eu e meus niggas de mos gramamos da drena. Hola, hola, hola, hola. Xanyama é mos vibe, mas sim guitarras são mos vibe. Tanjula, pode crer que é de moça. Xigazana é mos vibe, Xingomana é mos vibe. Não abusa, pois todo groove é mos vibe. Eu só quero dar zoeira com os meus niggas na festa. Esquecer o stress de segunda a sexta. Na uela, conta mais delas, tipo é novela. Pitas com teda, tipo são estrelas. That's bad, numa boa, numa boa. Mas ninguém dá nice. Numa uela, numa uela. That's bad, that's bad, numa boa, numa boa. Mas ninguém dá nice. Numa uela, numa uela. Ninguém sabe do amanhã. Quero ver o sol arranhar. Na noite escura vou brilhar, pois em todos os palopes está-se bem. Mas é mose numa uela, numa uela, numa uela, uela, numa uela, suela, suela, uela, numa uela, numa uela, uela, numa uela. Relaxar em nana, um coche. Depois do chipalo és o boss. Relaxar a nhanha, um gosh. Vida de felicidade até perder a voz. Boa noite, perdidos. Infelizmente, esta semana tivemos mais uma notícia triste. A mãe do nosso homie Smaller nos deixou. Em memória dela pedimos um momento de silêncio. E a ele endereçamos as nossas mais sentidas condolências.